fecha mais um camarote, que eu tô de virote. Gastei meu malote, mais um carro de luxo Lacoste. Hoje é lixo pra nós que lucrou mês passado. Mais um, fecha mais um camarote, que eu tô de virote. Gastei meu malote, mais um carro de luxo Lacoste. Hoje é lixo pra nós que lucrou mês passado. Mais de um bilhão de nota arrombado. É melhor ter cuidado, que noite passada eu lembrei de um mano considerado que andava ao meu lado. Revolta bateu e eu botei peça na cinta e saí na procura de uma viatura ou de um alemãozinho pra descarregar o ódio que eu tenho desde que tiraram meu irmão de mim. Minha avó me disse: se cuida, o impulso segura, que eu sei que essa dor vai passar. Afoga as mágoas batendo o joelho e pedindo caminho pra Deus e orixá. Montará 1.200, convoca as cachorras, que as gatas da sul vai chorar. Liga na amiga da casa, mas pica foguete, é plaquinha, dinheiro pro ar. E fecha mais um camarote, que eu tô de virote. Gastei meu malote, mais um carro de luxo e Lacoste. Hoje é lixo pra nós que lucrou mês passado. Mais um, fecha mais um camarote, que eu tô de virote. Gastei meu malote, mais um carro de luxo e Lacoste. Hoje é lixo pra nós que lucrou mês passado. Mais de um. Eu já fiz no mês, hoje a sua mensal é a minha do ano. Diferença é só o preço do cachê. Eu ganhei mais no muito e no pouco, mano. É de qualquer lugar, tipo germancano. 7 anos no auge, tu pensa como. Inclusive essa infiel, eu já como. Nós deve falar, pô, só que eu já como. Ela joga sujo, quer roia, gregos. E aproveita que o pai tá facinho. Joga na cara e me usa, safado. Que custa entregar o seu corpo só pra mim. Grana e mulher não é problema, só falta a presença de quem me fazia sorrir. Olha que casa maneiro, hoje nós uma maneira, cê ia gostar de tá aqui. Hoje sou eu que vou rir das hienas, são tatu de rena que o tempo apagou. Fruto e Danone, paz cria, paz danada, é pica do jeito que tu me ensinou. E aí nós fecha mais um camarote, que eu tô de virote. Gastei meu malote, mais um carro de luxo Lacoste. Hoje é lixo pra nós que lucrou mês passado. Mais um, fecha mais um camarote, que eu tô de virote. Gastei meu malote, mais um carro de luxo Lacoste. Hoje é lixo pra nós que lucrou mês passado. Mais